DJ Zélison e Juninho. O talento que faz a diferença no Pará. Bem-vindos! O percussor de toda essa história tá aqui com a gente. E eu queria que você apresentasse ele, Clay. Afinal de contas, a festa é nossa, a festa do Sabiá, né, meu irmão? É isso aí, Alisson. Muito obrigado a todo mundo que acreditou mais uma vez no trabalho do Clay Eventos. Muito se falou que é o cara novinha, mas ele tá aqui. Jonathan Azevedo, o Sabiá. Fala, Sabiá. E aí, Belém do Pará! Queria agradecer a galera do Super Pop. Queria agradecer esse povo guerreiro. Esse cara aqui, ó. Que é guerreiro como eu. Que saímos de uma comunidade pra levar amor, som e muita luz pro mundão. Aê, aê. Cadê o cara da luz? Apaga a luz aí, mano. Apaga a luz aí. Apaga a luz geral, mano. Eu só quero ver a luz do celular, mano. Geral, geral. É o seguinte. Lá, no Morro do Beco, Sabiá, Bibi, meu parceiro RB, meu parceiro Kikito, a gente cantava assim, ó. Ô novinha, eu quero te ver contente. Tu tem moral. Pra quê? Eu disse, eu virinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente, porque aqui... Pra sentar... Pra sentar... Pra sentar, pra sentar. Valeu, novinha do Belém do Pará! Esse é o baile do Super Pop, neguinho. E nosso ritmo é tipo assim, hein? Obrigado, Clay. Obrigado, geral. Obrigado, geral. Obrigado por esse equipamento que leva muita luz, muita paz pra toda essa região. Então, galera do lado de cá, muita paz. Galera do lado de cá, muita paz. Galera daqui da meiuca, muita paz. Vocês aqui, muita paz. Aê, aê. Pô, Cris, já pra fechar aqui legal com chave de ouro, vou puxar essa daqui pra ver se vocês estão ligados. Deixa se envolver pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Vai! Sabiá, peraí. Agora eu quero que você vá ali no palco abraçar todo mundo de um por um lá. Que eu sei que você é da comunidade. Eu sou. Então bora, meu irmão, vamos lá! Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona. Vim aqui na favela. Só que agora o Sabiá vai sentir a pressão da família pop. E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criado. E o quê? Já pode ficar pelada, não, não, não. Bora embraçar tudo! Tá travada no meu som, ela destrava. Vem, sabia! pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. E joga o bracinho pra cima. Recebeu, sabia? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, bate na palminha e bate na palminha. É sabia, porra, é sabia, é sabia. Vai, mãe! Joga pra cima! O copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Ele já tá no meio da família, Ellison! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho.

aí, sabia, ali, ó. Vamos. Torcida do Paysandu. Pra cima, papão. Quero gritar campeão. Agora, peraí. Que aqui no Pará também tem outro time, que é o Remo. Quem é do Leão aí, joga o Brasil pra cima. Só a torcida do clube do Remo. Canta bem forte agora. Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. Pega o microfone. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Bora, Dandinho. Honra essa camisa. Meu poderoso leão. Oh, oh, oh. Peraí. Agora nem pro Sabiá aqui, Sabiá. Me fale qual é o seu time. Time que você torce, fale. Sou Flamengo, mano. Flamengo? Sou Flamengo. Cadê a torcida do Flamengo aí? Joga no LED, Flamengo aí, Flamengo. Quem é do Mengão aí, joga o Brasil pra cima! Cadê a torcida do Mengão aí? Meu irmão, então agora é o seguinte, só quem é filho de Deus, bota o bracinho pra cima todo mundo e deixa na escuridão. Deixa no escurinho, só quem é filho de Deus. Agora acompanha a luz, todo mundo jogando a mãozinha pra direita, esquerda, direita, esquerda, vai, vai, direita, esquerda, direita, esquerda, vem, direita, esquerda, direita, esquerda, só mais uma, direita, esquerda, direita, apaga tudo, acende! E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixa tá ardendo, vai. Aqui é no 14, aqui não é no 12, aqui é no 14. Joga o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate, bate, bate, bate. Ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você. Puxa mais uma, Nigéria, puxa mais uma, mais uma, maninha, vai, vai. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Eu quero mais uma, brother! Titirari, tirari, rarararara. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Titirari, tirari, rarararara. Agora só quem conhece, quem lembra essa aqui, ó. Quem, quem, quem? Eu quero mais. Mas depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. E agora, Elis, vai! De aniversário, né, Tom? E a gente não pode deixar passar em branco o Rodrigo, a Roberta, a equipe Chama, tá no mesmo! Pode crer, meu irmão, camarote e tudo. Bacana, Sabiá, obrigado, Boninho. Os fluxos do pop também! É uma farra bonita aqui também. O Thiago Sample, a Lidiane. É o pop, é o vício de Tom! O super pop é meu vício, meu vício. Vai dar PT, na festa do Pop Live que ela gosta de doidar. Vai dar PT, na festa do Pop Live que ela gosta de doidar. Alô, Melody! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, pros ladrão. Vai, vai! Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, que pega daqui. Amigo Spike, toda a nossa cúpula também tá aí com a gente, obrigado. O meu parceiro Caio da Chile, equipe Sharks. Estamos juntos ao lado de toda a equipe, né, menino? Porque eu vi o tamanho acima do normal. A super âncora, sempre fidelidade máxima aqui no pop. Super. Tô passando mal. Vai, Clay Eventos! A putaria no pistão vai... Chega junto aqui com o Sabiá, Clay Eventos! Bota o Sabiá aí, maninho! Vai, vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela, tem saquinho, sem desespero, dá tapão de panela e puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só, moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela, representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa, ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom, vou falar, faz ela gritar, se não sou tão brinquedo. E aí, meu amigo? Onde vai buscar? Calma. O Marcinho de Malitu! É sem gracinha, o tio quer aqui, vem cá, aqui. Bora, Marcinho! DJ Ronaldo Maresia, sucesso! E o nosso maninho, Carioca Bia, equipe Torbito. E aí, Jeguinho? Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela, vem sapinho, sem desespero, dá tapa de... Bora pra cima, Tom, bora pra cima, maninho. Olha esse som aqui, ó. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio a tona. Vem, curte essa aqui também. A gente brigou, Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. E a galera do camarote. Então pensa na mulher gostosa. Vem! Disse que a dua também brigou. E as mulheres solteiras choram. Então joga, então joga. Joga o popozão. Então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Ele não gosta dessa hora, China, brother. Joga o popô na piroca. Então joga. Fala, China! Joga. Joga o popô na piroca. Um, dois, três. Designio Pop da equipe Xerox, estamos junto, viu, brother? Você já tá querendo. E aí, Anderson da R.A. Boutique? Cheio de história, é o Anderson que arrebenta em Guaraci. Tá faltando uma R.A. em Belém, hein, maninho? Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar sermão. Me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Malucos Lãs, também tá com a gente. Alô, malucos! Pra cima, vai, vai, vai! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Viu, Patrick Lobo? Muita que rita, Mega Sorge, Alisson! Também tá aí com a gente! Vamos a pegarnos como animales. Entra no meu ritmo, sente magnetismo. Meu jogo de sedução é perigo, nada é proibido. Mas dou aviso, deixa o telefone que se eu lembrar de... Mudei da pedreira! E a primeira deu uma Rafaela! Eu vim no show do Pop, obrigado, maninho! A gente tem um se especial. Léo 16 toneladas! Se te dan ganas de bailar, pues dale. En nuestra disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Hey, hey, hey, hey, hey. Ah, eso, tô bom. Agora vai, agora. Vem. Agora, a lourinha, a moreninha, a vivinha. Assim. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, vem, encostando, vem, encostando, vem, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que canta as três de uma vez. Vai. Alô, Biano! Tu começa, tá aqui com a gente, saudade de você, viu, meu irmão? Tentando. Ele e a filhinha dele, Luana. Tá bonito, tá demais, tá no pop! Valeu, Biano! Quicando, sentando. É o pique! Vai quicando, vai tentando. Vai quicando, jogando a bunda. Vai quicando, vai tentando. Vai quicando. Sidney Martins! Bora, Sidney! Eu não presto que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. O tolo do pop e a Erika também tá aí com a gente, bora, brother! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. E o Nilcinho dos Arrepiados. Ei, Nilcinho, tá chegando o aniversário dos Arrepiados, meu irmão. Olha pra cima, bro. Mandando ver no vício da batida. Querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Passa a mão, passa a mão, vai, vai. Mandando ver no vício da batida. Querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faça ferver. Vai, passa a mão. Viro sua mente com meu corpo. Ricardo Chitones também tá com a gente na área, meu Ricardinho! Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo calado. Cuidados e Dados. Toda a nossa família CDC também. Lá de Guaraci também jogando assim. Vai, vai, vai. O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou com uma proposta irrecusável. O uísque com uma box e um sexo pro lado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tudo. Vem já já, vem mosquito, Diego, o Léo, o Adriano, Martins, Amanda, Ronaldinho, Paulo, Henrique e a nossa fiel Superango, né, meu irmão? Os caras tão demais! Toma, toma. Equipe Sobitel também. Alô, Paulo Bala! Como é que é, maninho? Feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou uma proposta irrecusável. O uísque cama. Bem lembrado. A madrinha França também tá aí com a gente, junto com o Manga. Alô, madrinha! Live, live, live. E aí, Manga? Live. Esse é o casal pop, grande amigo Teco também. Tá aí com a gente. Obrigado, meu grande amigo. Segue o baixo. Toma. O Fábio, Fabinho e a Neide também, equipe que se passa. É, Brisa! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Uhul! Sentada de cima pra baixo, te dou pior cara de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra vai, o senta porra vai, caralho. Senta porra vai, o senta porra vai. Senta porra vai, o senta porra vai, caralho. Bora Rodrigo, bora Roberta, bora Rodrigo, bora Roberta, caralho. É o casal Xana, meu irmão. Senta porra vai, caralho. Senta porra vai, o senta porra vai, caralho. E pra quem não vai casar nunca, esse é o som, ó. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Que é isso? Tô no altar e já vai comer. Bora, safadão! Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: e o que aconteceu? Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. Liberar isso! Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. E quem tá solteiro vai cantando. Sonhei que tava me... Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. A vida de casada é boa, só perde pra de solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Bora, vida de casada é boa, só perde pra de solteiro. O Caretinha, chover. E aí, Caretinha? A vida de um playboy, Ronaldinho. Pra de solteiro. Ruanzinho. Dois, três, bora. É pop. Sucesso, Márcia Felipe. DJ Ellison. Alô, Maninho Matheus. Pode ser no paredão. Bora, Ted. Tamo junto, Maninho. Ele e o Bob. Jesus, passa a tua família pop, meu irmão. Quer aprender uma dança que é bom de... Ted Bom. João Rio. A potência da batida do papai. João Rio. E teme tudo quando solta o bate. Jota Moraes, sempre presente. Os melhores shows do Log. Esse grave do paredão. Vai, cai. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E o nosso empresário, Anderson Palheta, Mirizinho. E a nossa lindíssima Eduarda Bonanza. Ela modas na parada, Alisson. Grande Mirizinho, grande Duda. Obrigado mesmo de coração. Sempre dando muita força aqui pra família pop. Obrigado, hein? Agora é, sacode o mé. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Bora, Filipinho do Leilão. Vai. Vai. Vai, vai, vai. E o meu goleiro oficial, grande amigo Naldo Bazu. Pequinho, ó. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E aí, Dudu doidão, qual é a tua, maninho? Raiz. Essa é a música. Foca Mix só lembra dela, meu irmão. Bora, bigode. Eu. Se eu aceitar, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar. Alô, Juninho. Essas flores que você mandou. Como é que é, brother? Não pense que vão fazer eu esquecer. Agora o canalha. As lágrimas que deu. Sou você. É com você. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar. Amires. E ele, meu grande amigo Léo, tô aqui com a gente. Um abraço. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Ney da Pedreira e a sua primeira dama, Rafaela, ali na retaguarda. Alô, Ney! Alô, Hedley Malucão! Malucão tá aí, tá? Que na retaguarda, Erickson. Manda 007. Meus segredos foram armas pra você. E a nossa galera do coqueiro. E não existem mais em você. Manda aqui pra mim, manda aqui pra mim. Vem cá. Me entreguei por inteiro. Fala, Paulinho! Te amei e a mais ninguém. E a nossa Bruninha? O coração machucado desacredita em Alex você. Do coqueiro, quem não morre sempre aparece. É verdade. Essas flores que você que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom. Alô, Arthur Neves, como é que é, Marinho? Faltar se eu aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer. Lourinho Bazuque, alô, Lourinho do Coqueiro. Você com a gente. Você. Alô, Jorginho. Dos Fanáticos. Flores não sabem chorar. Alô, Bruninho, da equipe Fantasminha. Você e o Dedê me pediram ela. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz. Meu maninho Wallace. Vontade. Tamo junto, hein, Wallace. Vai! Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com e aí, Biano, os canalhas do comércio, olha esse sorriso aí, bicho. Isso. Equipe Finala. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. São amor. Zeca da Joia, direto de Salinas. Joinha Pop, Edilson Rex. Alô, pessoal. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Ele é a primeira dama. Sozinho, aí, Luísa, tá aí com a gente, pode crer, DJ. Valeu, Lulu. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor. Um pouquinho pesado nas marcantes agora, porque a galera gosta, a galera dá valor, e essa música aqui é um hino das marcantes. Sente só! Harrison Lemos, tu canta, meu irmão, e não é fácil. Vamos lá, família! Alô, Willian Medeiros! Aquele abraço pra você, cabeça branca! E agora? Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Quem é da época? Eu. Só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega. Alô, Caio! Pensando em ti, vem pra mim. Está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Toma aí, Alisson! DJ não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. E o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Pra relembrar, garoto! E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar. E amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Pop nos Agrônomos! Gente, brother, o Arthur Richard e Jonathan. Alô, Jojo. Diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Voz do Nandinho tá só MPM. E dizer Bruno lá do Barreiro, alô Bruno do Barreiro. Por quê? Você já viu o Naldo Bazuca aqui, Elison, do ladinho? Ele, o Serginho, cabista, Matheus, Filipinho. Eita, parceirão. É na beirada, não tem jeito. Porque te ver tão longe, dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. E aí, carioca, você é a minha equipe dormindo. Vou gritar pro mundo. E o quê? Tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querido. Canta aí, vai! Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo. Alô, Jéssica Rezende! Eu me lembro de. Um beijo pra você do meio de assim. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo. Dizer a verdade, toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você. DJ Alisson não tá fácil hoje, não, meu irmão. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso. Anjinho, prepara as músicas. Eu sinto teu beijo toda. Alô, Ciro, meu artilheiro. E aí, primo Igor? Aí já é na zaga. E pra mim, meu amor, preciso te amar. Preciso te amar. Criança! Uma vez aí! Não existe fronteira. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Só Deus, tem dito. Não existe só Deus. Somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Na cama ou na lama. Não esquece de jeito nenhum, né? Agora que cresci, você não para de olhar. Agora sou e ontem pra você não dá. Tudo, tudo, tudo, tudo! Tudo muda. E a volta por cima agora não dá. E quem é que lembra do calor? Do calor da KM5? Quem é que lembra daquele calorzão lá quando a gente tocava? Muito pop, meu irmão! Viaja, Alisson da Mania! Vai, papai! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. E quem tá solteiro vai cantar. Cantando, vai! Eu sei, se não entende o que aconteceu. E quem não deve nada pra ninguém, joga pra cima, libera! Tecnomachine! Vamos lá! gingado, vai, vai no gingado. Eu só lembro do Alanzinho dançando essa música aqui, na época que ele tremia. Se ele tiver aqui, sobe no palco aí, Alanzinho. Tu e o Piranha, meu irmão. Eu lembro, eu lembro. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, três, quem lembra dessa aqui, ó. Essa aqui é a cara da mansão do forró, não é verdade? As segundas-feiras por lá. Eu sempre, sempre, sempre! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Mas aí, quem é que chega, Alice? Quem é, quem é? Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você, pra me ensinar. Quem sabe solta a voz e canta bem forte. Um, dois, três. Sonho que virou realidade com muito trabalho, dedicação, humildade e as bênçãos de Deus. Agora é hora de comemorar mais uma vez junto à família. Aniversário da empresa Pop, o maior referencial tecnológico na história das aparelhagens. 30 anos junto com você. É sábado 9 de dezembro no Paraclube com shows do Super Pop Live e o Pop Sol. Juntos em uma noite histórica. Informações 98294-4403. Produção Derek Pompilho. Será mais uma que a família Pop vai lotar.